Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 10 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 24 de outubro de 2018. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Refugiados Venezuelanos. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão aqui comigo os professores, as professoras e o professor, as professoras Bruna Saibel, do curso de Psicologia, Cristiane Feldman, do curso de Direito, e o professor Rafael Spengler, dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Comércio Exterior, e o professor da área da Economia. Eu gostaria de lembrar que, se você nos escuta, pode encaminhar e-mail sobre o podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. Para isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuca.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks acessando o sezucatalks.blogspot.com. A Venezuela é um país que enfrenta uma das maiores crises entre os países da América Latina. A crise econômica tem levado venezuelanos a deixarem o país em massa. A cidade de Pacaraima, em Roraima, tem recebido a cada dia 500 pessoas, com dados de agosto de 2018. Os números de 2018 mostram um aumento de 1000% no recebimento de pessoas em comparação com os anos anteriores. A opinião pública, em grande medida, tem se insurgido ao recebimento de refugiados, o que ocorre não apenas no Brasil, como no mundo. Os argumentos, entre outros, são a sobrecarga dos serviços públicos já sucateados e o fato de que os refugiados estariam tomando os empregos de brasileiros, o que ocorre em meio a um alto índice de desemprego no país. Por outro lado, tratam-se de pessoas em situação bastante delicada e muitos se sensibilizam com essa situação, pensando em algumas soluções de acolhimento. No Brasil, surgem sugestões como o envolvimento do Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho e de revalidação de diplomas, além das ações como as que estão ocorrendo na cidade de Cachoeirinha e, inclusive, algumas programadas até para a nossa faculdade aqui do Sezuca. A Espanha, por sua vez, tem facilitado o reconhecimento de cidadania para venezuelanos descendentes de espanhóis. Em meio a este breve panorama, hoje conversaremos com professores de três áreas distintas, buscando compreender um pouco melhor este problema com as contribuições específicas de cada uma das áreas. E começamos com a minha colega de docência, a professora Cristiane Ferno, do curso de Direito. Professora Cristiane, e aí, como é que o direito começa a encarar essas questões relacionadas aos... Já sabemos, né, de antemão, já dá para dizer que são qualificações diferentes, né? Imigrantes, migrantes, refugiados. Explica para nós, como ponto de partida, como é que o direito encara isso e, mais ou menos, como é que o nosso direito trata as questões dessas pessoas que vêm nessa situação aqui para o país. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite ao professor Guilherme e todos os meus colegas desta instituição. Gostaria de dar um oi especial para todos que estão nos ouvindo. E eu acredito que é melhor, para conversarmos, tratar um pouco sobre esta questão conceitual, que é algo que geralmente dificulta, inclusive, a interação destas pessoas nos ambientes de trabalho, enfim. Vamos começar de uma forma bem básica, professor. Migração é todo o direito de ir e vir. Aí nós temos muitas vezes uns conceitos equivocados. Todos são migrantes, emigrantes? Bom, todos que vão e vêm. Por exemplo, uma pessoa que quer sair do seu país e vai com a intenção de morar, de estabelecer residência, ela sai do seu país, digamos um brasileiro, sai do seu país com o conceito de emigrante. Quando ele chega no seu país, aonde ele quer residir ou fixar residência, ele entra com o título de imigrante. Então já começa a questão do prefixo. Migrar para todos, imigrante é aquele que chega de uma outra nacionalidade dentro daquele país. Por isso, todo venezuelano, no caso em pauta, ele é um imigrante. Então, nós temos também uma questão de o que é refugiado. Bom, refugiado, conforme a Convenção Internacional de 1951, mais o Protocolo de 1967, que foi ratificado por vários países após a Segunda Guerra Mundial, diz que Refugiado é todo aquele que deixa o seu país ou não quer retornar devido a uma grave generalidade ação. E isso tem que ser um temor de perseguição comprovado. E são apenas 5 questões. Devido à sua raça, à sua religião, à sua nacionalidade, à sua opinião política ou à questão de participação em grupos sociais. Feito estas 5 considerações, eles recebem uma proteção internacional. Porém, isso foi em 51 e 67. E o nosso país, em 1988, a Constituição Federal, no seu artigo 1º, no seu inciso 3º, diz que todo... A República... Vou ler, professor, acho que é bem interessante, claro, para como temos problema. Uma questão de áreas diferentes, né? Isso, a nossa Constituição Federal diz, então, que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, no seu artigo 3º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Aí nós vamos para o nosso artigo 3º da Constituição Federal, que ainda diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no seu inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Acho que é uma palavra que nós vamos falar em breve. Claro. E também, no seu artigo 5º, que eu acho que é o mais importante, e como é a nossa Carta Magna, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, só por este... estes fundamentos, eles têm os mesmos direitos que nós. Sim, mas ao mesmo tempo não é livre o trânsito de pessoas entre os países, né? Há certas condições que precisam ser preenchidas, né? Como é que se dá essa questão com eles, assim? Porque a gente sabe, e vimos aqui na nossa breve introdução, passam por uma crise, né, econômica terrível, né, perdem os empregos, não tem o que comer, os supermercados têm problemas e eles acabam vindo para cá. Como é que se dá essa entrada deles e como é que o país os recebe? Então, é uma pergunta mais ampla, mas o que eu queria dizer é assim, a forma de um imigrante, aí tem também uma outra classificação que eu deixei para falar, porque ela não é, não é conceitual jurídica, ela está se criando devido às mudanças sociais. Então, também tem um conceito chamado de imigrante forçado. Imigrante forçado é todo aquele que, devido a algo que seria o termo, seria que obriga, que o coage, que o coloca muitas vezes em risco de vida, em questões de riscos ambientais, do seu território, questões de saúde, é obrigado a deixar a sua residência. Aí eu paro e trago para todos nós. Quem, em sã consciência, sai da sua casa querendo abandonar tudo, buscando uma alternativa que nem conhece. Sim. Então, muitas vezes, um migrante forçado, ele pode ser, inclusive, dentro do nosso país. Mas eu vou trazer uma questão de nós, em alguns países, onde as regiões são muito secas, em determinadas regiões e tempos, eles têm que sair de um estado para ir para o outro em busca de vida, sobrevivência, saúde. Também pode ocorrer nas regiões da Amazônia, com aquelas populações que, quando existem as chuvas sazonais, que de 6 em 6 meses, ou são as chuvas tão torrenciais que não conseguem sobreviver e vão para outros estados. E muitas vezes, beirando ali na Amazônia, vão para outros países e depois retornam. E aí, esta entrada, professor, que tu estavas falando, eu vejo como duas divisões. Quando diz como que é essa recepção, estes imigrantes, de forma forçada, refugiados, eles têm que entrar e pedir da Polícia Federal o seu cadastramento como solicitação de refúgio. E por isso foi bom a classificação antes, para nós entendermos que nem todos são refugiados. E vai depender muito de caso concreto. Todos esses venezuelanos que entram, eles estão indo na Polícia Federal e solicitando a declaração da questão do refúgio. Existe na página da Polícia Federal. E outra coisa que é interessante, teve um momento que eles quiseram barrar alguns venezuelanos, e o STF agora em agosto, ele inclusive decretou que tu não podia pedir um passaporte, porque na verdade nós temos uma questão das cláusulas do Mercosul. Então tem várias... Aí eu digo assim, voltando, né, por isso eu faço muitas vezes um distanciamento para voltar. Como é que é a receptividade? Bem, Depende. Em muitos lugares, este acolhimento é feito por ONGs, por pastorais, por a questão humana, que é o que nós muitas vezes estamos trabalhando aqui para desmistificar essa aversão, porque é algo que é diferente, uma nacionalidade diferente de mim. Eu sempre brinco com meus alunos em aula, e quando eles ouvirem, eles vão lembrar disso. Eu sempre falo, quando tem uma nacionalidade, quando teve a questão da Copa, tivemos aqui alemães, americanos, holandeses, faz assim, uhul, pode vir para minha casa, queriam tirar fotos. E aí eu vejo e percebo algo, talvez seja nas minhas pesquisas, talvez em função do meu doutorado, que eu trabalho com as políticas públicas sobre a inserção dos imigrantes, e percebo que muitas vezes, quando eles têm um poder aquisitivo menor, ou quando muitas vezes eles têm uma cor de pele diferente, o tratamento é diferenciado. Parece também, a gente não pode negar que parece que retorna no mundo toda essa questão da xenofobia, né? O medo do diferente, o medo do outro, né? Xenofobia, o medo do outro. Que em alguns momentos históricos eles já estiveram, já ocorreu, basta a gente pensar no nazismo, né, e no antissemitismo, e como isso foi uma coisa terrível, assim, que aconteceu na humanidade. A gente até achava que esses ideais não retornariam, mas hoje a gente vê no âmbito político, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, né, essa questão de você achar que certas pessoas são piores do que você, ou que elas não precisariam de uma proteção, quando a gente sabe que, você falava antes aqui para nós, professora, que o país é signatário, né, de uma série de acordos que os obrigam a receber pessoas vindas de outros países. Assim, não é algo, ou é algo, agora é a pergunta, né? É algo ou não é algo que o Brasil poderia impedir? Não vamos impedir que todas essas pessoas entrem aqui e vamos fechar as portas e impedir que elas entrem, mesmo que não tenham passaporte nem nada. Podemos fazer isso ou não? Não, e perfeita a tua pergunta, porque esclarece a dúvida de muitas pessoas. Nós temos a lei, inclusive, 9474 de 97, que traz o conceito de refúgio, e ele, inclusive, diz que tem não podemos recusá-los, ninguém. E temos também a legislação nova, 13445 de 2017, que trata sobre uma nova lei de imigração, tendo um olhar, que isso é bem interessante também, trazendo um aporte e mais humano, que antes era chamado de Estatuto do Refugiado, feito na ditadura, e que evitava, trabalhava com a questão do estrangeiro como repulsa. Então, hoje nós temos uma legislação mais atualizada, e agora em junho, inclusive, nós temos a legislação 13.684 de 2018, que foi sancionada dia 21 de junho, que é muito atual, porque por causa desses acordos. Nada vem assim de graça, não podemos trancá-los, nós temos várias legislações, essas das quais eu citei, caso alguém queira pesquisar e ver os direitos e as formas, não podemos. E só para a crescer, que não tem como não falar, existe neste momento uma questão bem importante que tu falaste sobre a questão da xenofobia. E existe, então, uma questão do discurso do ódio. Existe o discurso do ódio, o hate speech, que é aquele o discurso do ódio direto, que vem com palavras de horrorosas. Sim, ameaça, sim. Isso. E tem o hate speech em substância. O hate speech em substância é aquele que é o velado. E o pior é o velado. Então, digo, nós somos, até temos o conceito de sermos mais receptivos que outros, porém, eu percebo nesta minha pesquisa, e que já fui em vários estados de dentro do Rio Grande do Sul para ensinar aula de português, o que acontece? É um hate speech velado. Me lembro em vários lugares, de outros lugares que eu estava, que muitas vezes é a expressão facial, a cara distorcida por aquele que é de uma outra nacionalidade. Sim. E isto me questiona, e é uma excelente pergunta. Eu não saberia te dizer de dados empíricos, porém, sei, e muitos imigrantes dizem que são muito bem acolhidos, porém, eu como pesquisadora, claro, dei um pezinho atrás para dizer que... E como ocorre também em outros países, né? Quando nós isso, viajamos, às vezes, perfeito, vamos para outros países, você às vezes vê que as pessoas, muitas vezes, te olham de jeito diferente, porque você é brasileiro, enfim. E aí, professor, e a economia que está em todas as partes da nossa vida, né? A gente comentou no início ali que uma das preocupações das pessoas é que eles estariam aqui, o fato de estarem aqui faria com que a nossa economia piorasse, estariam usando os nossos, tomando os nossos empregos, né? E claro que também é impossível exigir de todas as pessoas um pensamento científico adequado, né? Mas na cabeça das pessoas, de fato, percebem uma crise também complicada no Brasil e com um certo com uma certa justificativa, sentem um certo receio, ficam com medo, que é completamente normal, né? Como é que a economia responde isso, os estudos econômicos, na sua visão, abordam esse problema ou tratam esse problema? Perfeito, professor Guilherme. Primeiro, boa tarde às professoras, Bruna e Cristiane, e os meus cumprimentos ao ouvinte que nos ouve a qualquer momento na rede. Bom, eu gostaria de trazer algumas informações da teoria econômica que abordam o problema que tu mencionaste. Mas indo ao encontro, primeiro, só pegando o gancho da professora Cristiane acabou de comentar, há o fato da xenofobia, e essa xenofobia, ela inclusive se deu em períodos anteriores da nossa história, inclusive. A ver que, por exemplo, o Japão, os japoneses, não podiam migrar para os Estados Unidos a partir da década de 30, 40. Sim. E no Brasil também tinha um certo aspecto de xenófobo com relação aos japoneses. Aí tem um artigo que está muito interessante, é super novo, dos pesquisadores Leonardo Monastério, que é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e Daniel Lopes, que faz uma estimativa de longo prazo como seria o Brasil sem imigrantes não ibéricos. Então eles pegam o sobrenome das pessoas não ibéricas, italianas, alemãs e japonesas, e tentam simular como seria o país se essas pessoas não existissem, contrafactual, se as pessoas fossem espanholas ou portuguesas. E eles chegam à estimativa de que a renda per capita do Brasil hoje seria entre 12% e 17% menor hoje se essa imigração não ibérica tivesse acontecido. Eles falam os motivos, as razões? Pela produtividade desses povos, que eles já vieram com uma educação acima da média dos ibéricos. Sim. Especialmente. E aí, no fundo, tem as questões culturais que são difíceis de captar no modelo econométrico, que é o que a gente trabalha, né, com estatística e matemática. Mas aí a gente retorna à questão, mas essas pessoas são consideradas brancas e elas são mais bem aceitas, como exemplo da Copa do Mundo. E com relação a haitianos e venezuelanos, a percepção já é um pouco diferente, também por isso, pela questão que tu levantaste. Eles vêm roubar nossos empregos? Porque tipicamente a gente olha para imigrantes venezuelanos e haitianos como pessoas de baixa escolaridade, baixa qualificação. E aí a pessoa comum, a média, vai olhar para aquela pessoa como realmente está vindo roubar meu emprego, porque afinal está competindo pelo mesmo trabalho que eu. E aí a teoria nos mostra que é importante a gente diferenciar entre esse efeito de curto prazo, que às vezes realmente vai competir pelo mesmo emprego, por questão de salário. Por exemplo, pegue um venezuelano que está vindo trabalhar no Brasil. Se tem um servente pedreiro que ganha R$10 a hora, vamos supor, e essa pessoa tem uma qualificação idêntica como pedreiro e vai aceitar trabalhar por menos, provavelmente pela questão monetária, para ter a renda, para sobrevivência. Então, de fato, vai estar competindo pelo mesmo emprego. Só que muitas vezes, mesmo esse imigrante com baixa qualificação, ele tem competências complementares àquelas que estão aqui. Então, a gente diz que no curto prazo, esse efeito negativo com relação ao emprego pode acontecer. Mas esse mesmo imigrante que está aqui, ele também vai consumir. Ele vai gerar mais renda. Gera mais renda, gera mais empregos. Mais empregos, mais investimentos. E assim seria uma lógica encadeada de crescimento econômico num espectro de um tempo de médio e longo prazo. Pois não, professor. Queria só dizer também que a preocupação essa, que também me assombra quando dizem, é o desconhecimento. Por exemplo, quando tem alguém que vem, um advogado, um economista, uma professora de qualquer outro lugar, ele não pode vir com um certificado daquele país e vir advogar ou lecionar ou trabalhar numa empresa com estas profissões. Porque é uma questão de reserva de poder no mundo. Esta pessoa, para fazer uma covalidação, leva muito tempo. Pior, muitas vezes ele vai ter que fazer a mesma faculdade aqui para tentar se igualar. E muitas vezes, por essa discriminação velada, se eu e uma outra pessoa com a mesma qualificação e essa pessoa for imigrante, vai depender muito do caso concreto, mas não será admitida e será admitido o brasileiro. Então, são dados ou para desmistificar esta questão. Vem um advogado, como nós também, não podemos ir para Itália, para os Estados Unidos, sermos advogados, professores, pela titulação que adquirimos aqui no Brasil. Um complemento a essa informação é precisamente perfeito isso. O Wagner Oliveira, que é um pesquisador da FGV, do DAP da FGV, que foi meu colega de mestrado, estuda isso, ele diz o seguinte na entrevista. Em 2014, havia 440 imigrantes haitianos com curso superior trabalhando no Brasil, com carteira assinada. Uhum. Destes, apenas 3,4% exerciam funções que exigiam diploma universitário. Uhum. Então, estavam subalocados. Uhum. Então, ia até aquém da capacidade produtiva deles. Se tivesse validação do diploma, provavelmente eles conseguiriam... É algo que ocorre também entre os brasileiros, né? Tem muita, provavelmente tem bastante gente trabalhando abaixo da sua expectativa, né? E o que mais você poderia trazer, professor, desses seus estudos aí, dessas suas constatações? Bom, só fazendo um arremedo nos principais fatores das pessoas que argumentam contra a imigração, também tem uma questão aí social de que muitas pessoas que migram são pobres e, em geral, elas vão usar os recursos do sistema público de saúde e outros recursos públicos. Também, geralmente, ou muitas vezes, as pessoas são pobres e acabam tendo um efeito geracional também de os filhos serem pobres. Uhum. Esses argumentos, mas, de novo, eles não levam em consideração os efeitos agregados, esse que eu comentava, o efeito de curto e longo prazo. Depois eu posso citar alguns exemplos disso, mas só com relação àquilo que a professora Cristiane falava também da dificuldade de entrar no país, há estimativas de um professor da Universidade de Wisconsin, que o paper chama Open Borders, e o pescador chama John Cannon. Uhum. Se não tivesse restrições de mobilidade de trabalho no mundo inteiro, abram as fronteiras, agora qualquer um pode ir para onde quiser, a oferta de mão de obra no mundo dobraria. Pessoas que vivem na Nigéria poderiam ir para onde quisessem e estariam trabalhando de uma forma mais eficiente, no sentido econômico. E isso vai de acordo com outra pesquisa da Universidade de Harvard, do Len Prichett, que isso dobraria o PIB mundial quase que imediatamente, justamente pela sua mobilidade e poder trabalhar de uma forma mais efetiva. Sim. A economia gosta disso, né? Claro. Você vai ter a possibilidade de aproveitar melhor os recursos, né? Claro que com a tecnologia isso acaba acontecendo um pouco, já começa a acontecer, né? Pessoas trabalhando em projetos em outros países e tal, mas não é o caso dos venezuelanos, porque mal têm acesso à comunicação, né? A gente entra também na diferença entre high skill, ou alta capacidade da pessoa, e low skill, né? Então, uma pessoa... Há serviços que são transacionais. Eles podem... Eu, aqui no Brasil, eu posso trabalhar como programador para alguém na Alemanha. É verdade. Mas eu não posso fazer um corte de cabelo. Né? É verdade. Tem razão. São bens não transacionais. Ótimo. Tem os dados, professores, também, para complementar o que o professor Rafael está falando, do IBMigra, OBMigra, que a gente fala muito sobre a questão dos imigrantes, e são pesquisas que, geralmente, os haitianos... Antes, subiu, né? Isso foi... Nós estamos em 2017, mas 2015, quando houve esse dado, que teve aquela fase do boom dos haitianos, que hoje não temos tanto. Eles tinham passado, inclusive os portugueses são a primeira nacionalidade que tinha mais empregos. Aí foram ultrapassados pelos haitianos em 2015, mas os empregos, como disseste, eram de muitas vezes de trabalhando em... Sim, de baixa complexidade. Sim, em limpeza, em muitas vezes de construção civil, sobre a questão de vendedores ambulantes, sobre a questão muitas vezes em frigoríficos, que eu visitei vários frigoríficos no Rio Grande do Sul, porque a maioria não queriam trabalhar. São condições quase que subhumanas, porque tem que colocar toda uma roupa, a questão biológica do resfriamento corporal, e enfim. Então, percebe-se que em algumas determinadas categorias, os próprios brasileiros não querem trabalhar. Sim. Porque os valores são muito baixos, em torno de mil e pouco, e muitas vezes o brasileiro já prefere trabalhar um telemarketing, que não tem um esforço braçal. Físico, que é onde os imigrantes acabam fazendo. E lembrando sobre estes dados, que uma questão que eu gosto sempre de fazer com que o nosso ouvinte reflita, por que nós temos esta preocupação, esta aversão? Para vocês terem ideia do número de refugiados reconhecido no Brasil, de acordo com os dados da Polícia Federal em setembro de 2017, nós temos aqui 10.145 imigrantes, de alguma forma reconhecidos como refugiados, e nós temos 5 a 6 vezes mais brasileiros lá fora. Ah, sim. E aí eu paro para pensar ou fazer com que as pessoas pensem, por que eu tenho tanta essa aversão se os meus filhos, os meus sobrinhos estão morando lá? Muitas vezes tem um sonho, né, de trabalhar fora. Exato. E tal. É algo a se pensar, pode ser um pouco hipócrita, né, o argumento de não querer que outras pessoas venham trabalhar aqui, mas você mesmo se sentir muito bem com a possibilidade de trabalhar num país mais desenvolvido, né? Professora Bruna está aqui hoje, professora da psicologia, já é uma habituê do podcast. E a professora Bruna também teve um contato direto aqui na cidade de Cachoeirim, que é onde fica localizada a Faculdade Sesuca, com algumas das iniciativas que envolveram o recebimento de venezuelanos, né? Quer falar para nós um pouco, professora, como é que foi, quais foram as suas impressões aí nesse recebimento, como é que eles estão, quem são essas pessoas, uhum. e até os aspectos psicológicos eventualmente envolvidos em pessoas que precisam deixar o seu país muitas vezes, né, correndo e deixar tudo para trás, como é que é isso? Eu acho que o meu papel aqui hoje, né, boa tarde, é muito bom estar aqui de novo, né, porque é muito importante que a gente trabalhe aspectos como a imigração de uma forma transdisciplinar, uhum. né, porque eu imagino que nós trabalharmos sozinhos, a gente divide muito as nossas uhum. forças, né, então é importante que a gente pense juntos, eu estou aprendendo muito aqui. E eu vim hoje mais no sentido de atualizar a realidade que nós temos hoje, né, aqui em Cachoeirinha. Desde a chegada dos imigrantes, nós estamos acompanhando, nós da psicologia, estamos fazendo um acolhimento inicial. Uhum. Né, eu estou em parceria com a psicóloga Luciane, que é responsável pelo acolhimento, pelo alojamento dos imigrantes. E com a assistente social Simone, né, ambas da prefeitura, focadas nesse trabalho. Né? Então, nós aqui da Sesuca estamos estabelecendo uma parceria para auxiliar no acolhimento, no acompanhamento e também na capacitação para que estes imigrantes possam se encaixar mais rapidamente ao trabalho, né, uhum. que é a maior preocupação deles. Uhum. Então, aqui em Cachoeirinha, nós recebemos 80 homens com idades muito variadas, né, temos de 18 a 60 anos, é mesmo. Uma variedade bem alta, né, de idades, e vários com escolaridades diferentes, né, então a grande maioria de pessoas que vêm com alguma experiência na área de limpeza, na área de construção civil, mas também temos pessoas com curso superior, temos um médico, temos enfermeiro, temos professor, temos técnicos de enfermagem, né? Claro que nós aí, a gente tem alguns entraves aí, muitos deles no caminho perderam sua documentação, então chegaram aqui, chegaram na verdade em Roraima, sem a sua documentação pessoal, em Roraima tiveram acolhimento das Forças Armadas, né, e aí conseguiram fazer sua carteira de trabalho, seu CPF, carteira do SUS, né, então eles já têm acesso às questões legais, né, em termos de trabalho, em termos de saúde. Mas muitos não vieram com diplomas, com certificados, com experiências prévias para uhum. que a gente possa, de fato, comprovar a experiência para uhum. pro trabalho. Né? Como é que eles resolvem isso? Contratando embaixada e coisas assim? Então, ainda estamos com essa dificuldade, uhum, uhum. né? Porque alguns até vieram com a documentação, mas tiveram os seus pertences queimados, né? Porque nós tivemos esses Sim. episódios horríveis de xenofobia no norte do país, uhum. né? E também por isso eles vieram para o sul. Uhum. Tem sido uma iniciativa do governo federal de fazer uma disseminação, né? Das pessoas sair de Roraima para outros estados. Uhum. Também por isso, pela superlotação, né? Da cidade. E para evitar essas questões xenofóbicas também, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo em torno de 600 venezuelanos, né? Espalhados em diferentes cidades. Cidade. E aqui em Cachoeirinha, nós recebemos 80 homens, né? É um perfil bastante específico por conta do alojamento, da possibilidade de alojamento da cidade, né? Então, para receber famílias, nós teríamos que ter um alojamento específico para receber famílias. Sim. Aqui em Cachoeirinha, nós tivemos a possibilidade de uma alocação, né, de um espaço, que é um prédio, né, com quartos coletivos. Então, estes homens, eles têm a possibilidade de dormirem no mesmo espaço, né? Então, a Sim. possibilidade é diferente. Mas também nós temos esse limitador, uhum. né, de saber, de ter o perfil de homens, Sim. né, que aí passa também pelas questões xenofóbicas, né, de serem do sexo masculino, uhum. pelo sofrimento de estarem longe da família, uhum. Né? Então, temos algumas questões psicológicas aí associadas ao perfil de imigrantes que vêm para cá também. Eu queria fazer uma pergunta, se é que posso? Claro. Sim. Essa questão da política pública, ela é bem recente. Você até, a Cristiane, pudesse responder isso. E desde quando trabalha nesse projeto aqui? Desde quando esses homens estão aqui? Então, eles chegaram, eu não vou saber a data faz específica. Um mês atrás. Não, é tão recente. Faz um mês, faz um mês atrás. Então, eles até vieram... foi muito rápida a vinda deles, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele estava pleiteando por cidades que estivessem dispostas a receber imigrantes, e Cachoeirinha, então, teve essa prontidão, né, de recebê-los. Mas, ao mesmo tempo, houve uma preocupação de receber um perfil de imigrantes que a gente pudesse, de fato, contemplar aqui na cidade, né? E agora o nosso movimento tem sido de buscar trabalho, né? Porque muitos deles estão, na verdade, posso falar que todos eles estão aqui pelo trabalho, né? Para que possam juntar algum dinheiro e levar para as famílias, ou até mesmo voltar para lá, né? Essa é uma política... que está prevista para 6 meses, podendo ser renovado. Né? Então, não é uma política permanente, é uma política temporária. Né? E a ideia é que eles possam, de alguma forma, conseguir algum valor, algum dinheiro, porque vários relatam que as famílias estão com muitas dificuldades. As famílias ou ficaram em Roraima ou ficaram na Venezuela. Né? E na Venezuela, pela questão da inflação absurda, né, que está se vivendo, o valor monetário ele é irrisório. Sim, né? Sim. A pessoa ganha um dinheiro e não vale mais nada. Não vale mais nada, né? Então, muitos, alguns nos relataram que foram a pé, né, da sua cidade na Venezuela, e aí cidades do interior e a própria capital, né, saíram da sua cidade e foram a pé até Roraima, 7, 8, 9 dias de caminhada. Nossa. Vários sem se alimentar, sem poder comprar ou, né, comprar vestes, enfim. Sim. Vários vieram com poucos pertences, né, a gente até fez um movimento inicial de coleta de roupas, de calçados, porque vários vieram de chinelos, né? Não tinham sapatos, tênis, para fazer uma entrevista de emprego, para chegar até o local de emprego. Então, esse movimento inicial, ele é muito voltado para as necessidades básicas, na verdade, sim, né? Que é os cuidados iniciais, os cuidados essenciais, para a gente poder alocá-los em espaços de trabalho, para que eles possam se ambientar o espaço. É, dá para perceber que é um movimento absolutamente humanitário, né? As pessoas estão acolhendo outras pessoas numa situação de vulnerabilidade absurda, né? É muito interessante ver que quando as pessoas, no senso comum, não conseguem perceber um dever de solidariedade que nos deveria ser muito natural. Solidariedade, às vezes, que nós temos até com animais, né? Você está na sua casa, chega um animal perdido, você acolhe. O Estado como um todo, por meio das suas políticas públicas, precisa fazer isso, não só aqui, no mundo inteiro. É uma necessidade de você não permitir que somente os cidadãos dos estados tenham direitos, que você possa também ter direitos enquanto, inclusive, você estiver viajando, né? Nós viajamos, nós vamos estudar, eventualmente vamos estudar fora, né? Vamos trabalhar fora, e nós também queremos as proteções, nós, enquanto brasileiros, também, e temos o direito de exigir na maior parte dos lugares do mundo, né? É estranho. E é interessante, a professora Cristiane estava trazendo antes a vivência europeia, né? O Brasil fora do país. E eu estive pensando, né, observando algumas propagandas de ONGs, né, como Médicos Sem Fronteiras e outras ONGs que solicitam verba, solicitam auxílio, né, E nós prontamente nos sensibilizamos com aquelas imagens, porque também muitas vezes são refugiados, são imigrantes sírios, né? E agora estamos tendo outros casos, né? Também, igualmente graves. Mas nós temos aqui perto de nós, né? Uma situação muito próxima que precisa igualmente de auxílio, precisa igualmente de empatia. Claro. Eu acho que, claro. Que também falamos sobre a empatia, né? O colocar-se no lugar do outro e saber que também já tivemos, eu trago muito isso para os meus alunos, né? Também já tivemos uma origem, muitas vezes, de imigrantes. Né? Eu, por exemplo, a minha origem é alemã, italiana, e muitos que vieram tiveram muitas dificuldades para se ambientar, para se estabelecer. Claro. Durante a guerra, né, os alemães e os italianos tiveram muitos problemas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive no Brasil inteiro, por conta da Segunda Guerra Mundial. Né? Então... Sim, então é importante que a gente faça esse movimento. Né? Com relação a agora, nosso movimento de agora, né, além de auxiliarmos no processo de trabalho, né, auxiliamos com a confecção dos currículos, porque como eles perderam a documentação e comprovação, fizemos entrevistas com cada um deles, dos 80, para identificar quais são as habilidades, quais são as experiências que eles já tiveram, e confeccionamos seus currículos para apresentação, estamos acompanhando alguns deles para entrevistas de trabalho, porque nós não temos, por exemplo, a verba para fazer o deslocamento dessas pessoas para entrevistas de emprego, né? E muitos, quase todos, não conseguem fazer um deslocamento sozinhos, né? Na cidade, ou mesmo para outra cidade, Gravataí, Canoas, né? Cidades próximas. Então a gente está fazendo esse movimento também de acompanhá-los. E agora o movimento principal é de auxílio na convivência, tanto entre eles, como na adaptação à cultura, né? Porque existem muitas diferenças culturais. E imaginem que são 80 homens morando juntos, né, num espaço coletivo. Claro. Eles precisam organizar a limpeza, organizar a sua própria comida. Sim. Eles precisam saber estabelecer regras, né? Então, também existe essa dificuldade. Não claro. É porque são 80 pessoas vindas de um mesmo lugar que são 80 pessoas iguais. Elas são diferentes, sim, né? Com os seus problemas, seus defeitos, né? Bem, então, antes de continuarmos, a gente temos um pequeno áudio aqui da chefia de gabinete da Prefeitura de Cachoeirinha, que vai fazer um breve comentário sobre a questão da chegada dos imigrantes, alguns aspectos mais técnicos aí envolvendo a Prefeitura. E, no seguimento, voltamos já com o professor Rafael. Boa tarde, meu nome é Pedro Francisco da Silva Filho, sou chefe de gabinete aqui na Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. Sobre a questão dos venezuelanos, eu teria a dizer algumas considerações. A proposta da vinda dos venezuelanos para cá, ela vem de uma disposição pessoal, até eu diria, do prefeito Mick Bryan, que ao ver a situação desses venezuelanos, dessas pessoas, percebeu a possibilidade de Cachoeirinha ser colocada à disposição para auxiliar nesse trabalho de acolhimento aqui no Brasil. Então, ocorreu uma ligação pessoal do prefeito ao ministro Beltrame, ministro do Desenvolvimento Social, e a partir de uma amizade, inclusive, que ele já tinha, o ministro, obviamente, se colocou muito feliz com a disposição do prefeito, e a partir daí começaram as tratativas. E o prefeito tinha já um histórico, ele foi o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos lá na Assembleia Legislativa. Então essa vinda dos haitianos e senegaleses aqui para o Sul, ela aconteceu justamente no tempo que ele estava saindo enquanto deputado e passando a secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social. Então a acolhida desses haitianos e senegaleses, os primeiros a chegarem, foi feito pela nossa secretaria. Naquele tempo eu fazia parte da FGTAS, que os acolheu num local chamado Centro Vida. Então já temos um histórico de parceria, de abertura em relação às necessidades desses nossos irmãos imigrantes. Devo dizer que a assessoria do Ministério do Desenvolvimento Social e a ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados, Após esse primeiro momento de tratativas prefeito e ministro, foram com quem nós diretamente tratamos. Então, todas as deliberações vieram das reuniões, ocorreram duas ou três aqui em Cachoeirinha, e várias trocas por WhatsApp, de mensagens, as quais nós fomos formatando a possibilidade da vida real dos venezuelanos. Devo dizer também que a necessidade era muito urgente da vinda deles para cá, então nós tínhamos no primeiro momento estipulado um prazo de vinda de mais ou menos um mês após a primeira conversa prefeito e ministro, mas esse prazo se reduziu muito porque a necessidade e a emergência era muito grande. Então muitas coisas na vinda deles nós ainda fomos pegos meio que em elaboração do processo, porque de fato foi adiantado e muito. Mas, de qualquer forma, aqui eles estão. Ainda há uma ONG, se não me engano, ligada aos maristas, que trata das questões mais práticas, orçamentárias, daquilo que está faltando. Essa ONG representa a Acnur e o Ministério. Então, na verdade, as tratativas se deram entre o Ministério do Desenvolvimento, a Acnur, a ONG e o Gabinete do Prefeito, e principalmente a Secretaria de Assistência, Cidadania e Habitação, coordenada pelo secretário Valdir Matos. O gerenciamento, o que cabe à prefeitura nesse contexto, é o gerenciamento do alojamento, porque, na verdade, a Secretaria de Assistência, Cidadania e Habitação e todas as secretarias que ela acaba chamando, potencializando a atividade dessas secretarias num trabalho que nós queremos transversal, junto com o gabinete do prefeito, esta secretaria gerencia o lar, o local onde nós chamamos de centro humanitário, nossa gente, onde estão os venezuelanos. Então essa é a função fundamental. As outras questões vêm do Ministério e da Acnur. Então nos coube gerenciar uma equipe de monitores, porque evidentemente no regime de 12 por 36 horas há pessoas que ficam lá diariamente junto aos venezuelanos. Nós temos também um grupo, nós chamamos GT Venezuelanos, que é um grupo de trabalho formado por representantes de cada secretaria que quinzenalmente, semanalmente se reúnem, conforme a necessidade também, para ver os problemas que estão ocorrendo lá, as necessidades, e entre secretarias podermos nos ajudar e principalmente potencializar o trabalho da equipe técnica da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação. Evidentemente, quem assessora, quem dirige, quem coordena tecnicamente todo o trabalho desses grupos essa secretaria. Então, o secretário Valdir Matos, com a sua equipe, que tem assistentes sociais, que tem psicólogas, que tem nutricionistas, eles nos orientam, dão a norte técnico, e o trabalho transversal cabe a ele, à sua secretaria e às outras secretarias. Por exemplo, a alimentação é um convênio que o Ministério tem com o Banco de Alimentos. Então, toda alimentação em nível de verduras, de frutas, vem do Banco de Alimentos. A carne, ela vem via marinha do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós conseguimos, enquanto prefeitura aqui em Cachoeirinha, alguns parceiros locais. Por exemplo, nós não tínhamos um frigorífico capaz de armazenar uma tonelada de carne que vem quinzenalmente via marinha para os venezuelanos. Então nós conseguimos ali no frigorífico da Borrússia, que nos cede um espaço no seu frigorífico para esse armazenamento. Tem o próprio Assum, a rede de mercados Assum, que também possibilitou, inclusive nos cedeu um freezer para que fosse colocado lá no alojamento, lá no centro humanitário nossa gente. A Sezuca, evidentemente, tem tido um trabalho fundamental no sentido de nos ajudar na questão do acolhimento, do sentimento de pertença deles aqui na nossa cidade, que cachoeirenses, agora, essa na sua compreensão, eles são, agora não são venezuelanos, eles são cachoeirenses aqui. Quero ressaltar a doutora Bruna, que é quem tem feito o laço mais direto conosco aqui da prefeitura, mas agradecer muito a Sezuca por essa participação de cumplicidade desde os primeiros momentos. Então, lá dentro do centro humanitário, as normas de convivência, as As rotinas diárias, elas são mais ou menos pré-definidas por normas de convivência dos abrigos de refugiados da ONU. Então essas normas foram conversadas conosco, passadas para nós, conversadas, dialogadas com eles, então elas são assumidas. Então tem um regramento, uma disciplina necessária, evidentemente, dentro de um local novo para 80 homens, um país novo, e que eles, o regramento se faz necessário. Eles são divididos por subgrupos, cada grupo, subgrupo de trabalho, cada subgrupo de trabalho possui afazeres específicos, os afazeres internos, alimentação, limpeza, isso cabe a eles. Vez que outra prefeitura consegue direcionar uma equipe sua em nível de manutenção ou em nível de limpeza para ajudar numa limpeza mais ampla no local. A manutenção do local especificamente cabe ao proprietário do local, então evidentemente muitas coisas com tantas pessoas morando ao mesmo tempo vão acontecendo, vão quem sabe se deteriorando, mas cabe ao a pessoa, né, que coordena essa parte aí, fazer toda essa manutenção necessária. É importante também dizer que ao fim de tarde, quase todos os dias, há reuniões com esses líderes de grupos para justamente ver as questões das rotinas, dos procedimentos básicos que são importantes que sejam mantidos. Um outro dado, quem sabe, interessante e relevante é que todos eles já estão cadastrados no SINE, né, no Sistema Nacional de Emprego, o que possibilita, como todos sabem, que qualquer um deles possa ser chamado por alguma necessidade, por algum empreendedor que tenha necessidade daquela vaga, daquela qualificação. 29 deles já estão trabalhando formalmente e há aproximadamente 15%, 15 deles que estão informalmente trabalhando. Para finalizar, eu diria assim que a reação da cidade frente à estada dos venezuelanos aqui. Sempre é bom frisar que a postura da prefeitura é uma postura de acolhida aos imigrantes, aos refugiados. Neste momento, venezuelanos, como eu falei no começo, ou noutro momento haitianos, noutro momento senegaleses, noutro momento japoneses, alemães, italianos e assim por diante. Existia uma postura negativa de um grande grupo, é verdade, isso se manifesta nas redes sociais, no sentido de perda de espaço, como se a vinda deles fosse causar perda de espaço em nível de emprego, em nível socioeconômico para nós aqui de Cachoeirinha, mas felizmente também há um grupo que se demonstra absolutamente hospitaleiro, entendendo que essa terra é nossa. E, na verdade, essa é a postura que permeia as ações da prefeitura. Então, esse entendimento de que a casa chamada terra, onde nós habitamos, é nossa. Então, cada um, independente de onde tenha nascido, por fazer parte da espécie humana, por esse critério bastante simples, mas também bastante objetivo, por fazer parte da espécie humana, está em casa aonde estiver, em qual parte da terra, em qual pedaço de terra que estiver ocupando. Mais ou menos isso, então. Evidentemente que há muitos problemas, há problemas de relacionamento interno, há problemas, como há em qualquer grupo, então é sempre importante saber que isso é um processo. Nós estamos aprendendo com eles, acredito que eles estejam aprendendo conosco também, no sentido de como conviver juntos nesta nova fase da vida deles e da nossa vida. São estes alguns aspectos que, quem sabe, sejam importantes ser discutidos e aprofundados aí com vocês. Muito obrigado. Eu gostaria só de fazer um link com o que a Bruna Saiba vinha falando, professora, com relação à empatia do brasileiro com esse imigrante, que é um ativo importante do brasileiro. O brasileiro sempre é visto como esse povo hospitaleiro, nem sempre se traduz numa realidade concreta, mas na média dos países a gente é um povo hospitaleiro. Se formos pensar, por exemplo, sírios e libaneses, que está crise hoje, o Brasil tem mais descendentes de libaneses, sírio-libaneses, no total, são cerca de 10 milhões, do que a própria população do Líbano. Então, é uma relação importante. Inclusive, o Hospital Sírio-Libanês, que é famosíssimo, feito por uma refugiada libanesa, sírio-libanesa, que resolveu dar sua demonstração de gratidão à cidade de São Paulo e construir um hospital. Essa é a origem do sírio-libanês. Um dos maiores hospitais mais importantes do país, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Albert Einstein, né? E com relação aí aos haitianos também, e a relação deles e dos venezuelanos, é interessante perceber que os haitianos se integraram para um processo muito mais espontâneo. Foram meio que dando um jeito de se integrar na sociedade, uhum. no mercado de trabalho, muitas vezes aquém da sua capacidade, trabalhando como pequenos comerciantes, vendedores ambulantes ou trabalho da construção civil. E é interessante perceber, até o trabalho que a Bruna vem desenvolvendo, essa política pública de Estado que realmente aí tenta acolher o venezuelano e tentar colocar ele num local de trabalho adequado a ele. Sem dúvida, a professora Cristiane poderá falar mais sobre isso. Eu sempre gosto de trazer legislações, que é uma forma de podermos cobrar ou entendermos de onde que vêm estes direitos e estas formas. Esta legislação que houve a 13.445 de 2017, o eixo central desta lei, ela trata sobre a proteção dos direitos humanos na temática das migrações, instituída já na escolha da epígrafe. Olhem como é interessante. Trata-se de uma lei de migração, que é o direito de ir e vir, como nós falamos no início do programa, aplicando-se ao imigrante que vive no Brasil e inclusive, ao brasileiro que vive no exterior. Então, vocês vejam a importância desta legislação de 2017. E, para fechar esta contribuição que o professor Rafael trouxe, esta nova legislação, a 13.684, que foi sancionada em junho de 2018, ela diz assim no seu preâmbulo: dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de um fluxo migratório provocado por crise humanitária. E eu lembro de ter conversado com o professor Guilherme antes de nós conversarmos. Ele: tá, Cris, mas e o que é esta questão de uma situação de vulnerabilidade? No próprio artigo desta legislação, que com certeza o gabinete deve estar com esta legislação, por isso tem os fundos, por isso tem as ajudas e as questões das políticas públicas, diz assim: as questões dos conceitos. O que é situação de vulnerabilidade? O que é a situação de proteção social? E o que é a questão da crise humanitária? Eu vejo isso como muito mais amplo, como disse muito bem o professor Rafael, porque os haitianos tiveram uma outra abordagem. Eles não tinham todas essas normativas e acolhimento por normas onde tem os incentivos financeiros e, de alguma forma, obrigacionais. Então, o artigo 5º também desta legislação última fala que devemos ter, lembrem-se, para estas questões emergenciais, não é para sempre. É como disse muito bem a professora Bruna, muitas vezes por um determinado período. Auxílio na proteção social, atenção à saúde, oferta de atividades educacionais, formação e qualificação profissional, garantia aos direitos humanos, proteção aos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das crianças e pessoas com deficiência de todas as formas. Então vocês vejam como esta legislação cada vez mais abarca tudo isso que começamos a falar. Eu fico pensando, e a pergunta é para todos vocês, se quiserem responder, e se é que há uma resposta para isso, né? Por que que com certos povos nós enxergamos com bons olhos a vinda de pessoas de certos países para trabalhar aqui, né? Eu mesmo tive dia desses numa empresa de tecnologia, tinha alguns americanos que vieram morar aqui, trabalhar aqui, estavam, não sei exatamente quais condições, mas estavam trabalhando aqui e não havia a mínima manifestação de quem quer que fosse que aquelas pessoas não estavam sendo bem-vindas aqui ou que estariam roubando os empregos dos brasileiros aqui. O que vocês atribuem, essa simpatia, eventualmente, que o brasileiro tem por alguns povos e por outros não? Será que é uma coisa só nossa, não é? E aí? Posso sugerir, né? Não tenho dados específicos, mas de acordo com algumas leituras, percebo que muitas vezes é uma questão de desconhecimento. Fazendo um resumo do que tu falaste, que todos nós falamos aqui, muitas vezes é uma questão de não ter a alteridade, de se colocar no lugar do outro, e contribuindo, que é uma questão de uma imposição educacional. Eu sempre prezo, acho que nós devemos ter uma ênfase cada vez maior na educação, porque perpassa por tudo isso. As pessoas muitas vezes hoje, nesses períodos dicotômicos de fake news, de discurso do ódio, falta de informação, falta de empatia, falta de alteridade, falta de se colocar no lugar do outro. Falta, talvez este programa, professor, seja tão rico que possa, talvez, minimizar o desconhecimento de muitos que vão nos ouvir. Eu espero. Eu incluiria aí algumas construções sociais também, né? Como a discriminação étnico-racial, que no Brasil ainda é muito grande. Claro. Muitos acham que não estamos mais em tempo de falar sobre isso, mas estamos sim, né? Basta ver aí os nossos indicadores prisionais, né? Os nossos indicadores com relação à desigualdade social, que permeia muito mais a raça negra, né? A etnia negra. E também a construção social da pobreza, né? Me parece que o brasileiro ele recebe muito melhor, e talvez até desde o tempo da colonização, né? Receba muito melhor pessoas que vêm de países desenvolvidos do que pessoas que vêm de países em desenvolvimento ou que estão em situação de pobreza. Sim, trocando miúdos é puro preconceito. Acredito que sim. Entre outras coisas, claro. Também. Alguns estudos qualitativos que eu tenho lido também sugerem a mesma questão, que há duas categorias de imigrantes, os desejáveis e os indesejáveis, ou não desejáveis, deixando de uma forma mais eufemística. Os desejáveis são tipicamente brancos e os não desejáveis são tipicamente pardos ou negros. E muita gente diz, a gente tem discriminação com os bolivianos ou venezuelanos porque eles não têm qualificação. Nem sempre é o caso. Como a gente vinha comentando, os venezuelanos, por exemplo, na média, eles são mais qualificados, inclusive, que a média brasileira. Os que estão aqui no Brasil, 32% têm curso superior. Que é bem maior do que o... A média brasileira é 15%. É o dobro, mais que o dobro. Alguns estudos qualitativos que tenho visto é como esses povos conseguem se inserir. E tem que ter uma capacidade muito grande de absorção, esses povos. Por exemplo, bolivianos sofrem muito com o preconceito de que eles só serviriam para ser costureiros. Então, tá faltando emprego de costureiro na Bolívia. E é isso que os imigrantes bolivianos sofrem no Brasil. E aí a regularização, isso é um ponto que eu queria deixar claro também, que é importante a regularização do ponto de vista legal desses imigrantes, porque eles tipicamente, quando eles são ilegais, eles vivem nos centros urbanos metropolitanos. Com o fato de estarem regularizados, eles podem ir para cidades menores e aí sim desenvolver o seu potencial. E aí talvez isso também ajude a quebrar um pouco essa barreira do preconceito que se tem porque eles estão na periferia da região metropolitana. Talvez também tenha essa questão social que a Luna comentava também. Eu só queria acrescer que não existe ser humano ilegal. Importante que a gente trabalhe, até para não ter essa discriminação, um ser humano indocumentado ou sem os documentos. Porque no momento que a gente utiliza termos como imigrantes ilegais, nós já estamos colocando eles na margem da discriminação. São questões de conceitos jurídicos, mas eu acho que sempre faz sentido. As palavras trazem consigo, né? Pegando esse gancho só para a gente poder conceituar, né, e trazer a ideia de que eles também têm o direito ao acesso, né, acesso à saúde, acesso às políticas de assistência. Eu gostaria de desmistificar algumas coisas que eu tenho escutado, né? Como eu acabo passando muito por vários espaços aqui em Cachoeirinha, enfim, já me perguntaram, eu ouvi dizer que eles estão recebendo um salário, que eles estão recebendo R$1.500 cada um, né? E eu acho que, assim, em tempos de fake news, né, é importante nós estarmos bem embasados, né? Saber que estas pessoas, elas têm sim direito ao acesso às políticas já existentes no Brasil, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, por exemplo, esses imigrantes, eles estão já vinculados ao Bolsa Família, mas esta é a única verba de que eles têm acesso. Sim. Né? Além disso, o município ele recebe uma verba do Ministério do Desenvolvimento Social para locação de um espaço e para alimentação. Mas outras despesas não são abarcadas. Sim. Né? Então, a comunidade está, só por curiosidade mesmo, está ajudando as pessoas aqui no estão colaborando? Bom, nós aqui dentro da faculdade, nós estamos recebendo, estamos verificando muita mobilização, né? Tanto em termos de doações, como doação de tempo também, né? De qualidade de acesso, de serviço. Eu tenho um grupo de alunos que vem me auxiliando voluntariamente para acolhimento desses venezuelanos. Nós estamos aqui em parceria também pensando como cada um dos cursos aqui da faculdade poderia auxiliar em termos de capacitação, em termos de acompanhamento. Já temos algumas propostas, vários professores já estão se disponibilizando, né? Recebemos várias doações da sociedade, né? Que não são diretamente vinculados à SESUCA, mas estamos recebendo também. Então, existe uma parte da sociedade que está muito dedicada. Ótimo, né? Que bom saber. Esse é o nosso alento, né? É uma esperança muito boa. Pessoal, nós já estamos então chegando próximos aqui ao nosso limite de tempo. Eu gostaria de deixar para cada um de vocês um tempo final, alguns minutos finais para vocês darem a sua mensagem final, eventualmente falarem algo que não conseguiram, que gostariam, mas não conseguiram. O tempo, a gente sabe, corre muito rápido entre nós aqui, eu mesmo, todos nós aqui gostaríamos de ter falado muito mais, mas já fica o convite de público para voltarem aqui. Eu sempre digo isso, o professor Ricardo que brinca, né? Ele sempre diz que tem que voltar. Não, tem que voltar sim, porque esses assuntos, eles não, de tão complexos, não poderiam ser tratados aqui em 40, 50 minutos, mas eu acho que a gente tem um ponto de acompanhamento que podemos fazer aqui que eventualmente pode interessar os nossos ouvintes. Professora Cristiane, e aí? Bom, então eu queria deixar aos ouvintes a reflexão e o pensamento. Se no mundo globalizado de hoje, com tantos eventos de poluição, terremotos, tsunamis, começássemos a pensar no número de migrações forçadas nos países que estão desaparecendo devido ao aumento da camada, do mar. Sim. E pensarmos também que nenhum de nós somos inteiramente brasileiros. Todos nós temos sangue de descendências de outras nacionalidades. Claro. Então, que isso sirva, que quando pensarmos em alguma discriminação, em algum repúdio, que talvez estejamos fazendo para algum ancestral nosso. Uhum. Nosso avô, eu também, com descendência de italianos e alemão, meus avós vieram da guerra. Uhum. Então, talvez seja uma das lutas que eu acabo trazendo e reflexão para que todos. Por que que eu vejo com tão estranho? Como é que foi quando os meus antepassados foram para outros países? Como será no futuro se meus filhos, se meus sobrinhos, se meus netos quiserem ir para outro país? Será que eu gostaria que eles fossem hostilizados ou que de alguma forma fossem discriminados? Eu queria deixar essa pergunta, ótimo, essa reflexão de forma individual. Sim. Ótimo, perfeito. Professora Bruna, o senhor fala por último? Tanto faz. Então vamos lá, professora Bruna. Então, eu aproveitando que a professora Cristiane traz, né, também não somos completamente brasileiros e também não estamos isentos, né, professora? Então não sabemos do nosso futuro, não sabemos se também não dependeremos aí da empatia, do acolhimento de outros países, né? E também gostaria de continuar fazendo a solicitação à comunidade Cachoeirinha, né, e arredores, que auxiliem da forma que puderem. Todo auxílio, toda ajuda é bem-vinda, né? E nós não conseguimos desenvolver sozinhos, né? Isso desde bebês, né? Não conseguimos crescer sozinhos. Então, estamos em rede aí. Como puderem, acessem a faculdade, acessem a Secretaria da Assistência Social, a Prefeitura, será muito bem-vindo qualquer tipo de auxílio. E é um tipo de prática que é muito saudável, né? Todos nós e países mais desenvolvidos do que nós, inclusive, treinam isso na escola, né? Durante o seu ensino básico, você está lá trabalhando com certos auxílios, com certas ajudas, enfim. E talvez seja isso uma das coisas que nós precisamos, né? De um pouco mais de solidariedade, né? Não faz mal, não acredito que seja algo ruim, né? E aí, professor? Bom, é a mesma questão de um enfoque um pouquinho mais quantitativo, talvez, que a migração desses venezuelanos é grande, grandíssima. Mais de 2 milhões de pessoas saíram da Venezuela, isso é mais que a crise de refugiados que está vivendo a Europa. o Brasil tem que se sensibilizar, se solidarizar com isso, porque o Brasil, inclusive, não é nem um dos principais destinos. Não, é verdade. A Colômbia está tendo, com um país que é 4 vezes menor em população, está recebendo, sei lá, 5-6 vezes mais refugiados ou migrantes forçados venezuelanos. E, concordando com a professora Bruna, por que que Colômbia está aceitando de uma forma tão de braços abertos? Porque na década de 80 também a Colômbia precisou, estava a Colômbia em crise e muitos migraram para a Venezuela, e a Venezuela os acolheu. Então é uma reciprocidade também. Ótimo. Além do lado humanitário. Vai saber se a gente não vai precisar disso no futuro. Ótimo. Pessoal, dessa vez, como sempre é, né, mas dessa vez um assunto um pouco mais, né, mais delicado, né, eu acho que essas reflexões foram muito legais, assim, dessa vez trazendo também um professor da economia, olha que bacana, né? Contradizendo até o senso comum de algumas das coisas que em geral se fala sobre esse tema. Nós agradecemos a todos os professores, a professora Bruna Saibel, do curso de Psicologia, a professora Cristiane Feldman, do curso de Direito, e o professor Rafael Spengler, da Administração, Ciências Contábeis e Comércio Exterior, todos aqui do Sezuca. E agradecemos principalmente a você que ficou até aqui nos escutando até esse momento, e os aguardamos no próximo episódio do Sezuca Talks. Até a próxima!